versus. É. Você não gosta muito disso. Alguém que só te ama não te satisfaz. E amar como eu te amo até que eu não queria. Mas o que vou fazer se não tem solução? Brincar com quem te gosta assim é covardia, vocês! Faz bem só que teu ego. De mentiras, atrás de ilusões que não tem nada a ver. Mas sei que sou teu jogo, eu tô seguro. Eu vejo tudo isso e você não vê. Você não vê. Falta que esse amor dá certo. Será que eu errei de agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso. Alguém só te ama, não te satisfaz. Já pra como eu te amo, até que eu não queria. Mas o que vou fazer se não tem solução? Ficar com quem te gosta assim é covardia. Mas bem só pro seu é de mal pro coração. Às vezes erro de mentira, atrás de ilusões que não tem nada a ver. Mas sei que sou teu chão, teu ponto seguro. Eu vejo tudo isso e você não vê. Você é o quê?